Vai lá e liga os lobos pra vir aqui conferir. O que foi morto pro mundo ressuscitou pra confundir. Pra conjugar o verbo em 16 tempos. A queda do templo que acontece aos poucos, só os loucos. Vem a visão pro cego andar pro paralítico. Na vida torta do mano, testemunho verídico. Prego Cristo, loucura pros gregos, espanto pros judeus. Mas irmão, te digo que é por Deus e só por Deus. Que o pregador aqui também conhece a rua. Por misericórdia, também conheço a rua. Os bicos que me olharam e me viram assim de menos. Que me quis infeliz, sempre no veneno. De ver o ímpio ter no bolso sempre 100, 500 conto. Mas só Jesus e ponto. Muda a história, a trajetória. Só Jesus muda, segura. A primeira gota da loucura no mundão eu conheci. O bem e a maldade no meio dos crentes. A verdade e a falsidade tem crente. Que ao dinheiro é submisso, não subsiste o reino dividido. Tem mano que entra numa de achar que os crentes é bobo. Mas a loucura aqui vai bem mais além. Aqui os crentes é bem, aí é bem mais louco. Então segura, a primeira gota da loucura. Então segura, a primeira gota da loucura. Então segura, a primeira gota da loucura. Então segura, a primeira gota da loucura. A obra e a pregação, louco fez um, fez dois. Hoje 2002, mas lembro lá 92. Se faz real aquele sonho de miliano. Um toque de paz, aí depois de 10 anos dedico o trampo. Dos meus eternos parceiros, Babu, Daniel, amigos verdadeiros. Mas os crentes só se vale o nome que tem. Pro mundão que você tem, você só vale aquilo que tem, amém. Tô no jogo pra pregar e converter, não pra perder. Disposição, atitude, proceder tem que ter. Pra quem vem, ter exemplo e referência. O princípio da sabedoria, o temor, a reverência, a ciência. Que o tempo aprimorou, demorou. Ganhar respeito de doutor e de pastor. Tenta doutor fechar a porta aí, sem problema. Tenta pastor dizer pra igreja que é blasfêmia, sem problema. Jesus também foi louco por se dizer filho de Deus. Explode a guerra, o ódio, o rancor, e aonde tá o povo de Deus? Não vim passar um pano nem pra grego e nem troiano. Vim falar da salvação tanto pros crentes como pros mano. É chegada a hora da real revolução. Conhecimento e informação sem o intento de cifrão. Vestir a camisa e pra cima nem é que desconversa. A salvação exige pressa. Então segura, a primeira gota da loucura. Então segura, a primeira gota da loucura. Então segura, a primeira gota da loucura. Então segura, a primeira gota da loucura. Trilhar o meu caminho firme e forte, pedindo a Deus saúde até o fim dos dias, a sorte de olhar pras filhas e netos, sentir a brisa leve no rosto. Ruga, cabelo branco, olhar pro mais novo, falar do gosto. O orgulho de correr com mais 4 guerreiros. Não pelo dinheiro, e sim pelo Deus verdadeiro. Olhar pra trás e ver que não foi em vão o esforço. Um fiel soldado 8.0 ainda disposto. Se vou chegar, só Deus e o tempo é quem sabe, eu não sei. Só sei que a revolução começou quando você apertou play. Revidei, é o primeiro toque de recolher do inimigo. Embaixo das asas do Altíssimo, não temo perigo, fica esquisito. Quando alguém atravessa, nem entra nessas. Deus na minha vida tem a cumprir suas promessas. E a loucura não tem minha reação, nem o comportamento. Um toque de paz, 10 anos depois, o tempo. Então segura, a primeira gota da loucura. Então segura, a primeira gota da loucura. Então segura, a primeira gota da loucura. Então segura, a primeira gota da loucura.